403. Alfa Juliette, para o 03. Ou 924. Toma, chame o 108 bem. Gente, 108 bem aqui de Lavé. De acordo, ok? Sou instalador, o Eco Índia November, próximo da rotatória, já com a 17 à vista. Gente, final 17 autorizado, aguarde autorização para o pouso, informação de tráfego, cara da Força Aérea Brasileira, mantendo perna do vento pistão no zero, no meu pés, e este tráfego é evitar a final da 17. Final autorizado, aguarde liberação, November. November. Papá, Tango, Kilo, Papa, Vito, pista no 7, 150 com 10, livre para decolagem. Brasileiro no 376, controle. 376, procedente de Belo Horizonte, ajuste agora o 017, chegada a mar e desça para 2000. Espera, deixar os 33 e ser o 9360 pela direita, sem interferir no 7. Afirmativa, após interceptar, será autorizado para a pena do vento 2733. Eco de November, final no 7 autorizado, Eco de November. Gente, November. Parte 3. Parte 3, 5240. Meu pé chama o controle 208, até a volta, Papa Vitor. Afirmativa à direita, Vitor, é possível autorizar a curva esquerda para a radial 335? Inicialmente negativo, estou com os dois tráfegos no setor norte aqui, em aproximação, e outro no setor de perna 90. Direita e na sequência, o controle libera a radial ideal. Papa Vito, copiou? Afirmativo, Papa Vito. Papa, o meu Papa Fox November. Decolagem autorizada, pista no zero, 140 com 10, formação de tráfego, o cara força aérea mantendo um pé no setor de perna 90. Livre para decolagem. Eu decolagem, Fox November. Rebjet 6721, tá pronto, pode ficar. Aliás, mantém 6721, pista no zero. Aliás, mantém. Eco Índia November, checa o trem, pista no 7, pouso autorizado, 140 graus, 10 nove, November. Gente, pouso autorizado, baixado, travado, Eco Índia November. Processo 2733, interceptor do vento, informa o Sêneca, curta final, pista no 7, já cruzou o 1000 e descida, reporte visual com tráfego, ingresso e mantendo o vento, aguarde pra base. Processo 3, visual com Sêneca, já mantém o primeiro término do vento, guardando pra base. Toca, remete o ponto final, Fonsera. Ele já, quarto toque remetido, depois um procedimento IFR, se possível. Gente, quarto toque remetido, na sequência IFR. Ciente, ingresso e mantendo o vento, aguarde para a base, 2733. 733. Papa Romeo, Papa Fox, November, decolado 24, controle 120, décima 8, boa viagem. 208, bom trabalho. Controle, boa tarde, Papa Romeo, Papa Fox, November, decola, passa 1500 pés na sua escuta. Papa Romeo, Papa Fox, November, controle de Salvador, está em contato, radar, suba para o nível 370, câmbio. 370, November. Lação preparada para o desembarque. Chumabe. O Focé 2733, tráfego decolou visual na pista 17, o controle liberou aí a ascensão visual, tá interceptando a radial 330 à sua frente, tá em ascensão, quem mantém no 1000, mantendo o vento, aguarde pra base. Mantendo o meu pé. 721, decolagem autorizada, fica 10, 160 com 8. Alívio, 721. 2733, livre para a base, chame checado de fábrica. 733, chama lá na final. Eco Índia November no solo, aos 2180, pátio do Graer, chame pista livre. Papá, triplo, meu Lima, ingresso, ingresso autorizado, seguido o Sêneca, reporte lá de ponto, pista no 7. Autorizado, puxa acionamento, chama táxi no 754. Chama táxi no 754. 5, chegada a Manso, entre informação Oscar. Oceano 315, este é o controle Salvador. Ajuste agora 1017, desça para 8000 na chegada a Manso. 8000, Bono 017, chegada a Manso 6315. Saia 2733, marcha travada de fábrica, 140 graus, 8 nós, autorizado toque e remetida pista no zero. 733, lista com remetida. 76721, decolado aos 27, controle 208, boa viagem. 208, picada, boa tarde. Boa tarde, web 76721. Web 721, no controle, meu cordial, contato rodado. 721. Bom descanso, companheiro. Salvador, boa tarde, eu vou no 600. Vou no 600 para Natal, muito boa tarde. Nível 370, copia? Copia. Autorizado Natal, 370 nível, decola da 10, sai da Pucasipá. Após decolagem, curva esquerda. 5055. É o transponder 120, decimal 8, controle. 7 voo no 600, está autorizado Natal, nível 370, após decolagem, curva esquerda, saída Puca. O controle 120, decimal 8, transponder 5055. Cotejamento correto, confirme o gate. 1 no 0. Chama pro push. Chama não, no 600. Salvador, gol 806. Gol 1806, prossiga. 230 para Aracaju, por favor. Está autorizado para Aracaju, 230 nível. Você vai decolar da 10 na saída Pucajama direto. Após decolagem, curva esquerda. Acena no transponder 5026 e a frequência do controle 120 decimal 8. É autorizado 230 Aracaju, Pucajama, decola para 10 curva esquerda. 5026, 208. Na do vento, pulo no pé, ajustado 1017, chame pronto para gerar lado. 73, chora pronto para gerar a base. 4h20 de autonomia, alternando Fortaleza com 131 a bordo para o táxi. 31 a bordo? 131. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 118.617, na última. Pátio Índia Alfa, ponto de espera da 0 118.6, bom trabalho. Voo no 606, só confirma o código transponder, por gentileza. Escuta? Escuta. Confirma, por gentileza, o código transponder, que eu não consigo entender. A mensagem veio muito baixa, comandante. 5026. Muito obrigada. Chama quando pronto pro push. Chama. Será proa até os 2000 pés, chamará controle no 120. Foi. Papá Romeu, Papá Fox, Movamba, chame Recife. Frequência 12545. 2545, bom trabalho. Boa. Controle Salvador, boa tarde. O Papa Romeu Lima. Papa Romeu Lima, este é o controle Salvador, suba para o nível 100. Papa Romeu Lima. E qual seria a proa ideal para ir descer, hein? A proa ideal é o 316. Ok, 316. Façamos o seguinte, gire à direita, ao passar 1500 pés, direto para ir descer. Ciente, o curvar à direita, apoia o mundo a 1500 pés. Proa direto para IDC. Três, um, cinco, desça para 5000. 5165. 2 Salvador, boa tarde, 1754, Gol, ponto 0-0, pronto. Diga. Você tem condições de voar direto para Abucu? Afirmo. Livre. Abucu, da presente, 6721. Salvador, muito boa tarde, o Sinem 141, informação Oscar. Oceano 141, direto Bonf, 6000 com 1017 para chegar da Bonf, Oceano 141. 6000 na flor de Bonf, 1017, o Sinem 141. Sou Leandro Lima, 12.800, na flor direita, ok? Positivo. Obrigado, dá visual, é possível prosseguir a sessão para o 085? Ah, ok. Você quer mudar de regra agora e prosseguir no 85, é isso? É isso. Positivo. Proposto e aceito no 632, 85 para Erechim. Eu preciso do seu estimado para pôr. Ronda 640, Ronda Lima. Ok, 1640. Para corrigir, o no 632 aos 40 em Erechim, confirme. Confirme? Mato para pouso em Erechim. Ok, eu vou confirmar aqui, vamos ver se vai entrar. 750, alinhar e manter. Ah, ok, 1740. Oceano 315, reduza para 2109, número 2 para aproximação. Reduzindo 2109, né? 315. Oceano 376, vetoração, direita pro 060, descendo para 2000, tem como limite localizador. Direita 060 para Oceano 376. 10, aguardando instruções. 333, retorno 18, 10. Minha 721, chame Recife 2545. 2545, boa tarde, minha 721. Boa. Correção, corredor forte. Aciona 0140, controle 120, décima 8, 2186. 0 Salvador, 754, gol. S54, Caravá à sua esquerda, perna do vento, sem interferência, decolagem autorizada, 150 com 8 nós. Iniciando, S54. Romeu Lima, chama a torre 1862, acionamento táxi e decolagem, ajuste no 0, no 7, tem um voo. Salvador, o TAM 3805, boa tarde, ciência da informação óssea para a cópia Guarulhos. TAM 3805, Guarulhos, copia o nível 340. Prossiga. 305, Guarulhos, 340, autorizado, aerovia para Zulu 16, até Belo Horizonte, Brava até o Zulu, apoio direto Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, após conforme rota do plano. Decola da pista no zero, após decolagem curva direita, na subida da El, após Leda. Foi direto Bridge, Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5056, controle 120, décima 8. Para coordenação de tráfego. 2761. Saiu Leda, após Leda, Bridge. Eu presulo no meio Belo Horizonte, depois Trive. Transporte 5056, 1280, controle 3805. 120, décima 8, controle 3305, portão 11, chame pronto, pushback. Controle 208, chamando a pronta, tá no portão 1 não. 2000 com 1017 autorizado, câmbio. boa tarde, Runo 754, decola. 754, decola, deixa o controle, está em contato, radar. Sinal, curta sinal, toca remetida. 733, livre toca remetida, pistão 0, 950 graus, 10 mais. 733, livre toca remetida. À direita, proa 070. Direita, 070. Luciano 315, qual é a velocidade agora? 210, conforme solicitado. A gente precisa de uma velocidade inferior, 170. Agora. Luciano 315, esquerda 070. Esquerda 070, 6315. Eu não 41 até 4000. 4000, 6141, da última vez. Três um quatro quatro dois cinco zero nove na velocidade. Copa Vito. Chame Recife, 12545, boa viagem. 12545, boa tarde. Aérea Brasileira 1376, agradecemos a sua colaboração. Está agora a 3.7 milhas para passagem sobre o marcador externo. Vamos reduzir, checar o trem e chamar a torre na frequência de 1186, completando a aproximação ILS. Câmbio. 1186, chamando a torre. Papa Romeu Lima, eu informo um cara à sua esquerda, tá agora na perna do vento da pista 1-0, mantendo 1000 pés. Já pode decolar com pro nordeste, mantendo 500 pés, o vento 150 com 10. Positivo, vamos pro 70 para interceptar o localizador. 3-1-5. Direita, reporte nova, perna do vento. 733, 390 pela direita. Salvador, portaria 376, na ordem aqui, direita. 376, baixou e travou? Tem passagem travada. Tem livre pouso, pista 1-0, 1-5-0 graus, 10 nós, 1-3-7-6. 376, livre pouso. Papá Romeu Lima, estou visual, decolou aos 4-0. Mantenha para o Nordeste, aguarda a transferência. Vai com o Nordeste, aguarda a transferência. O Papá Romeu Lima, 500 pés. Estou chegando, é 641. Beleza, localizador de Alca 10, 6315. Positivo, 315, completando a aproximação, vamos reduzir e checar o trem. Agradecemos também a sua colaboração e aguarde transferência. Na transferência, completando a aproximação, 6315. Disponha. Estrada do Couto, o triplo Papá Romeu Lima, chama o controle 128. 128, grato, Ronda Lima. Olha o Salvador, esse é o triplo Papá Romeu Lima, transfere. Romeu Lima, controle, meu cordial. Cordial, capitão, vai fazer um sobrevoo aqui na altura do pedágio. Positivo, sempre na escuta. A sua escuta, senhor. Controle Salvador, Xané 6320, ciente da Oscar, passando 200 em descida para o 110. Luciano 320, vamos ajustar 1017, prosseguir até 5000. 1017, descendo até 5000 pés, Xané 320. Luciano 315, agora 3 milhas e meia para passagem sobre o marcador. Cheque o trem, torre 118, meia dúzia, vamos pôr. Feito meia, obrigado, até daqui a pouco. Até. Poderia confirmar apenas o ajuste para o 6320, no 095? No 097, capitão. No 097, grato. 15, reporte externo, baixado, travado, 150 com 10. Reportará 6315. Externo. 476, 376, foi autorizado. Pistão 0150 graus, 10 nós. 376, foi autorizado. Boa tarde, trip 5489, frente da Oscar. 220, 3144. Oceano 141 está passando através da Baía de Aratu. Vamos iniciar a redução para velocidade de aproximação e efetuar o cheque pré-pô. Reduzindo, Oceano 141. Oceano 442, é o número 4 para o pouso, está seguindo o Airbus da Oceaner. Autorizado, vitória da conquista no nível 200, decola no perfil da Arbor, depois DCC para conquista, 5103 no transponder, 120, decimal 8, ao controle de saída, 3.5489, parte 3, chame pronto, puxa, chame pronto. 1809, respeito, chamamento. Cuidado, bom dia, comentário. Cuidado, para trás. Salvador, o gol 924, autorização Maceió. Informação Oscar. Utilizando a liberação da pista, no 376. Com a informação Oscar na posição 03. Oceano 41, esquerda, Simbra para aproximação. Esquerda, Simbra, o Xané 6141. Oscar, série B733, está regressando do vento, está visual, cara 9 na final. Novo 360 pela direita, 2733. 2733, 360 pela direita. Xané 6315, baixou, travou, pouso autorizado, 1950 graus, 8 nós. Livre pouso 1-0, Xané 6315. O código é o 5054 e o controle operando em 208 pro 1924. Então 3, chame pronto, pushback pro 1924. Oceano 41 está a 3.7 milhas do externo, já vista o aeroporto? Completamente visual, né? 6141. Muito bom, vamos checar o trem, chamar a torre, 1186. 186, obrigado, até mais tarde. Boa. Oi, Salvador, muito boa tarde, né? 6141, estamos a 2 milhas do externo, standby para o trem. 141, aguarda a pista livre. Aguarda, 6141. 3144, detonação, esquerda pro 30, continue descendo para 2000, tá limitado pelo localizador. Matilde, esquerda pro 30, 2000, limite ao lógico, 3144. 37 anos. 16, Fortaleza 370 autorizado, Pesulo 19, aerovia, decola 10 com curva esquerda na subida Momo, transição Proti, aciona 5066, controle 120, decimal 8. Autorizado Fortaleza na 370, Alô, Presulo 19, decola da 10, curvando à esquerda, subida Momo Frut. Transponde 5066 com controle 208. Subida Momo, transição frutil, quem? Oi, Chico, Momo, transição frutil. Bate 3216, portão 02, chame pronto, pushback. Até na próxima, pushback. Alô, Salvador, boa tarde, cenário 6315, letra pista, não se escuta. Boa tarde, 6315 e Alfa, importância da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, reporta 6315. 010, 310. Opa, Romeu Lima, controle. Opa, Romeu Lima, prossiga a visão no 085 e chame Recife 12545. Ok, Romeu Lima, confirme sua frequência. Recife 12545. Tá, ligado. A toca é remetida. 7-3 era base com o número 2. Agilizando manobras para a base, ok? O 2733 devido a tráfego já duas milhas de duna. Negativo, graças, vai utilizar. São 3144, direita 080 para o localizador, informe estabilizado. Direito. Final para a toca emitido, 2733. 2733, para o final. Decimal 8, 2786. 210 Salvador, meu cordial, ajuste 1017 e desça para 2000 na Mari. 1017 na Mari, 6210. Decimal 62, em November Alfa 02 a bordo, pátio 4, chama a torre 1186 para acionamento, táxi e colagem, ajusta no 017, bom voo e boa tarde. 86, cadê o? 04-42, iniciar a execução velocidade de repouso, chama a torre no 1860. Está livre, chame táxi na 3805. Livre, reportará táxi na 3805. Na 6315, via Juliette, portão 04. Juliette para o 04-63-15. Liberal, faciona e chame táxi. Seguindo com aquilo. Toque emitida, pista 10 autorizado, 150 com 10, 1017. 633, não está sendo emitido. Solo, chinês 61 no 41, livrou na sua escuta. Anime 141, via Alfa, é potência da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, 641. Renato, Lima com aquilo, confirmando o plano para Teresina, 340. Desce para 2000, livre LS, 6320. Salvador, Força Aérea 1442. Força Aérea 1442, continue e aguarda autorização de pouso. Força Aérea 1442, continue e aguarda autorização. Delta, boa tarde, prossiga. Delta Manati, 1.000 pés, autorizado, decolador 17, à direita, corredor Axé, aciona 0125, controle 120, decimal 8, 2186. Eia, UTAN 3144. Afirmativo, sem problema, recebido, chama a torre, 28, proximidade boa de Duna para o gol 1328. Livre! Ótimo. Sermo 442, trem embaixado travado. 733, controle, contato radar, em frente, subindo para 2000. O senhor vai ser vetorado para o sequenciamento ILS.